Todo povo sofredor da periferia, todos os loucos de bom coração, que ainda acredita numa vida feliz, numa vida justa, numa vida de esperança. Eu sou o grito do desesperado, o choro e a agonia do viciado. Se liga que o que eu vou falar agora não é comédia, não tá em livros de romance nem na enciclopédia. Enquanto você come, dorme bem agasalhado, tem uns moleque programado a morrer esfaqueado. Será que não dói a sua consciência saber que na periferia a luta é pela sobrevivência? Moleque vigiando o carro na rua, esperando uma atitude sua. São virtudes perdidas, vidas destruídas, só destroço o amor, sufocado pelo ódio, remorso, infâncias esquecidas, traições e balas perdidas na calada. Pra quem não conhece é esquisito, talvez você nem liga, mas já tenha visto. Ó meu bom Jesus, tá na hora de voltar, só o Senhor pode nos salvar. Ó meu bom Jesus, tá na hora de voltar, só o Senhor pode nos libertar. Aqui há muito ódio circulando de veia em veia, adolescentes destinados a ir pra cadeia. As lembranças da madruga me fazem chorar, mas ainda tem pureza no meu coração que me faz sonhar, que me faz sonhar, que me faz sonhar, me faz sonhar. Periferia, como eu te amo, mas eles insistem em te deixar chorando. Ó periferia, como eu te amo, mas eles preferem te ver se humilhando. Ó periferia, como eu te amo, mas eles insistem em te deixar chorando. Ó periferia, como eu te amo, mas eles preferem te ver se humilhando. Com os olhos vermelhos de ódio, mas minha vontade era subir no pódio. Eu não comemorei com festa e brigadeiro, mas fiz vários amigos verdadeiros que sofreram comigo. E juntos vi uma covardia de homens que se vestem da lei. Sujeito homem, mesmo assim eu chorei. 13 anos a gente era moleque, espancado por causa de um beck, que era a única coisa que eu tinha pra aliviar a dor que eu sentia. Mortos, eu tô na luta, mesmo assim eu continuei sem cessar nessa busca. A busca não sei de quê, talvez do hoje adormecer e o ontem esquecer. Eu não sabia pra onde ir e nem pra onde voltar. Às vezes não aguentava a vontade de chorar, mas a periferia como o povo de Israel, pobre sofredor, mas tem o seu lugar no céu. Como o príncipe do gueto, eu também fui o primeiro guerreiro kamikaze mais leal e verdadeiro. Seu olho grande reflete na corrupção, mantendo o povo pobre na humilhação. Esse é o homem, uns comem caviar enquanto outros morrem de fome. Periferia, por você eu vestiria um terno e bateria na cara do capeta no inferno. Olhos vermelhos, coração apertado, eu ia vivendo de baseado em baseado. Cada dia que passava eu era apenas mais um sobrevivente. Faca, droga, treta, fingindo estar contente. Ó meu pai do céu, a lágrima é verdadeira de um moleque sonhador que lutou a vida inteira. Um eterno aprendiz que só quer ser feliz, mesmo com tristes lembranças, tô vivo com muita esperança. Ó periferia, como eu te amo, mas eles insistem em te deixar chorando. Ó periferia, como eu te amo, mas eles preferem te ver se humilhando. Ó periferia, como eu te amo, mas eles insistem em te deixar chorando. Ó periferia, como eu te amo, mas eles preferem te ver se humilhando.